amada em dor. Ficou vazio a insistir dentro de mim. Tudo é tão errado, eu sinto. Não posso aceitar o fim. Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. Pensa muito mais. Os sonhos que sonhamos espalhados pelo ar, vidas divididas, e como aceitar? Existe amor entre nós dois. Não me deixa aqui no chão. Solidão.